outra mão. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Só você que não vê que nosso amor tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado. Chega, tá tudo bagunçado. Melhor tomar cuidado, não quero te perder. Chega, pois já passou da hora. A hora é agora pra gente se entender. Nós precisamos conversar e encontrar a direção. Pôr as coisas no lugar e sair da contramão. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Só você que não vê que nosso amor tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Só você que não vê que nosso amor tá todo errado. É, tá bagunçado, tá tudo bagunçado. Vou ter que desenhar que eu te quero do meu lado. Tá bagunçado. Enviando sucesso com Carlos Pitty. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave de joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no canal 2 da Antena Web. O canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Beleza, gente? Tô no ar. Acesse o meu site, carlospitty.com. www.carlospitty.com. Tô no Twitter, @carlospitty. É só procurar a gente também no Twitter e no Facebook, Carlos Pitty ou programa Carlos Pitty. Acompanha a gente, tá bom? Legal, e eu vou ficar feliz com o seu recado pra mim aqui. Agora tá chegando a Carla Ribeiro com os lançamentos da semana. Fala, Carlinha! Alô, gente! Programa Carlos Pitty, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui, hein, pros lançamentos dessa semana. E tem novidade por aqui hoje, hein? Eu vou começar falando da dupla, uma dupla que muita gente já conhece, mas eles estão com um trabalho fresquinho, então eu vou lançar aqui pra vocês, que é a dupla Ricardo e João Fernando. Eles estão juntos desde o ano de 2006, mas a carreira de músico começou no ano de 2002. O primeiro trabalho de Ricardo e João Fernando foi produzido em 2006, com o CD Vida de Peão. Em 2008, a dupla gravou o DVD ao vivo em Americana. Em 2010, o CD Destino mostrou que Ricardo e João Fernando estavam começando a trilhar o caminho do sucesso. Hoje, Ricardo e João Fernando fazem parte da grade dos principais rodeios do Brasil. Destaque para Americana e Barretos. A experiência profissional já proporcionou que a dupla tocasse com grandes artistas como Jorge Mateus, Cláudia Leite, Maria Cecília Rodrigues,

com o Rodrigo Ferrari. E lembrando que todos os artistas do Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui no programa, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. Semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Me espera! Obrigado, Carla. Sempre trazendo e deixando a gente por dentro de todos os lançamentos aqui, né? A você que ouve a gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, o pessoal lá da Bahia... Obrigado pela audiência, a você do outro lado do oceano, né? Ao pessoal de Portugal, a você do Paraguai também, a você que ouve a gente pela internet por esse mundão todo, obrigado. Ora, em vez de matar a saudade, vambora, já tem entrevista com os melhores artistas aqui. Milionário José Rico, vamos matar a saudade, vontade dividida. Matando saudade. Matando saudade. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me reconstruir neste teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que quer é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Esta vontade dividida quer estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Traga esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca quando o sol. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois. Acesse www.carlospitch.com ou www.youtube.com/carlospitchoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pitt, os melhores artistas estão aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitt, tô recebendo essa moçada aqui que parece ser mineiro, mas não é mineiro. Fica ali, ele tava brincando comigo, fica do outro lado, gordo, ladinho, São Paulo e Minas Gerais. Caio César e Diego. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, moçada. Até que enfim, precisando muito, com a agenda lotada, para encontrar vocês, para trazer aqui no programa, me arrastando, rapaz. Mas eu falei que nós vinha e nós tá aqui. Na verdade, nós tava devendo. É. Agora eu consegui acertar. Agora... Porque eu não podia aparecer na televisão e devendo. Até então, como é que é? Agora estão pagando promessa, né? É. Agora deu certo. Os pagadores de promessa, estão cumprindo. Bom, eu falei, tô pertinho, vocês estão lá da divisa de São Paulo com Minas Gerais. Tem um jeitinho, um sotaquezinho de mineiro, mas não são mineiros, não. Não, é em cima da risca, não acabou de chegar em Minas ainda. Mas é... Como é que é o nome da cidade lá mesmo? Caconde. Caconde. Fica um pouquinho, quantos quilômetros de São Paulo? 300 quilômetros. E vocês também, eu sei que vocês fazem show pra lá direto também, né? Faz, tá na região. Mas o pessoal fala assim que artista da cidade acaba não sendo lembrado, né, mas vocês... Não, não, lá nós todo mundo. Mas também é tudo parente, se não gostar de nunca. E aí são sucesso, Gramado. E aí lota o show também, né? É lá, beleza. Minha mãe tem 25 irmãos, Gramado. A avó parece uma mão. Isso não lançaram nenhum candidato na família, não? Não. Na política ainda não. Seria facinho de se eleger também, né? Na cidade pequenininha, né, velho? Vai ser bem que parente, né? Pior que tem um parente nosso lá na cidade, ele tem 5 filhos, tem a mulher dele, a filha dele é casada, e ele candidatou pra vereador da cidade, teve 2 votos só. Eu acho que nem ele votou nele, velho. Errou, né? Você não vai votar pra outro, porque eu já tô eleito. Tá louco. Vamos meter música na conversa aqui. Eu vou pedir pra. Sabe o que eu quero pedir pra começar? Aquela música de vocês que fala da casinha. Casinha no pedacinho. É, essa música é deles, mas pode ser um pedacinho só pra me agradar aqui pra gente começar. Fiz uma casa lá no pé da serra, bem simplesinha pra nós dois morar. Ah, uma varanda, um quintal florido, uma rede boa pra nós descansar. Veranda seca, tem uma bica d'água, uma lagoa grande que é pra nós pescar. Muita galinha, porco no chiqueiro, pasto, galo, um cavalo pra andar. Fiz na cozinha um fogão de lenha e uma chaminé pra não enfumaçar. Janela e porta eu não pus tramela, pois ali ninguém pra nos incomodar. Já não tem luz, mas providenciei um lampião a gás pra nos iluminar. A casa é coberta de sapé, mas eu fiz bem feitinho pra não proteger. Eu tô indo lá no pé da serra, fora da casinha que eu fiz por lá. Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar. Eu tô indo lá no pé da serra, fora da casinha que eu fiz por lá. Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar. Nossa cama eu fiz de madeira, com colchão de palha, boa e bem macia. No nosso quarto uma janela grande, que é pra ver o sol nascer de manhãzinha. Ali eu quero viver minha vida, ser muito feliz com você do meu lado. Quero acordar ouvindo os passarinhos, fazendo dueto com o cantar do galo. No chão da sala eu pus um tapete bom de couro cru, de um Nelore irado. Uma lareira pra esquentar o frio quando o inverno estiver gelado. Fiz tudo isso pensando em nós dois. Não sei bem certo se é o que você quer. Pense pra não se arrepender depois. Se você não for, eu levo outra mulher. Eu tô indo lá no pé da serra, fora na casinha que eu fiz por lá. Tô levando a minha viola, como os passarinhos eu quero cantar. Eu tô indo lá no pé da serra, fora na casinha que eu fiz por lá. Música que eu acredito que no interior do Brasil eu escutei muitas rádios por aí tocando essa música. Essa música toca bastante no interior, então o povo. E essa música, cara, é uma coisa ela tão, tão real que quem mora na roça, tanto é que é uma das que eu mais gosto que o Caio fez. Porque ele fez é o essa retrato. É sua autoria? É. É o retrato da nossa casa lá mesmo, sabe? Nós moramos na roça lá. Meu pai mora lá até hoje ainda. Aí tem que as neblinas. É, o morrão assim. Tem um morrão assim, bem lá em cima mesmo. Não, é verdade. O suor lá, velho, o suor veio descer pra baixo, escorra pra testa assim, tão ladeira que é. Como é que é a história do salário que vocês foram no. Só não precisa citar o nome, né? Mas eu sei que como é que é o. O salário. Não, isso aí deixa eu. Do pai. Poxa, Maria. É o isso contando. Isso deve ter uma outra história coisa também. Séria, que senão eu começar a falar pra ver. Não, assim deve ter alguma história engraçada da carreira, vamos lá. O Léo Júnior já falou o dia que ele assistiu o DVD nosso muito besteira. Ele falou, ó, esse menino falou muito besteira. Todo dia acontece uma coisa engraçada, né, cara? Não dá nem pra lembrar. Deixa eu só lembrar mais uma dele. Não, vai falar de mim, não. Vou dar uma dele. Quando nós viemos do Cacó, escuta essa, Léo Júnior, vocês estão aí. Quando nós viemos do Cacó, nós paramos num posto de gasolina na beira da estrada pra tomar um cafezinho. E lá em Caconde... É cafezinho mesmo. Café. E a mãe já faz o café doce lá, já vem endossado, né? E aí a moça do balcão lá botou o café sem açúcar em cima do balcão e um negocinho de adoçante e a tigelinha de açúcar do outro lado. O Diego juntou o café e mandou. Eu nem imaginava que não tava doce. Ele fez uma caretazinha, mas como a moça era bonita, ele não falou nada. Ficou quieto, aí a moça puxou o açúcar. Mas você é diabético? Ele, não, moço, sou lá de Caconde. Aí ela ficou olhando assim, eu acho que ele achou diabético, era uma cidade da região lá. Antes que ele confunda mais, vamos meter ele música na conversa aqui. Vamos, bora, vamos fazer a primeira música nossa que tocou nas rádios. Me dei o meu amor, meu carinho, me entreguei de corpo e alma. Foi tudo ilusão, foi mentira, quando disse que me amava. Acho que me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Nesse quarto eu só penso em você, e essa solidão que me machuca faz doer. Essa noite toda no brilho do seu olhar, qual foi o motivo que se foi pra não voltar? Tudo nessa casa só me lembra nosso amor. Olhando sua foto, meu peito só sente dor. Essa noite que é impossível te esquecer. Quanto mais eu tento, mais eu penso em você. Meus olhos procuram, não conseguem achar. Feito um rio em correnteza em busca do mar. A vida está difícil sem seu amor. Meu Deus, como eu queria tirar essa dor. E dei o meu amor, meu carinho. Me entreguei de corpo e alma. Eu fui seu confidente, seu amigo. Fiz de tudo pelo nosso amor. Foi tudo ilusão, foi mentira. Quando disse que me amava, acho que me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Tudo nessa casa só me lembra nosso amor. Olhando sua foto, teu peito só sente dor. Essa noite fria, impossível te esquecer. Quanto mais eu tento, mais eu penso em você. Meus olhos procuram, não consegue achar. Feito rio em correnteza em busca do mar. A vida está difícil sem o seu amor. Meu Deus, como eu queria tirar essa dor. Me dei o meu amor, meu carinho. Me entreguei de corpo e alma. Eu fui seu confidente, seu amigo, fiz de vocês, vai! Foi tudo! Quando disse que me amava, acho que me enganei. Me apaixonei pela pessoa errada. Vem forte agora, sim, vai! Vivei o meu amor. Eu fui seu confidente. Foi tudo ilusão. Amava, acho que me enganei. Me apaixonei pela pessoa errada. Acho que me enganei. Me apaixonei pela pessoa errada. Acho que me enganei. Me apaixonei pela pessoa errada. Apaixonado. É fácil, não. Mais invocado do que essa moda é só a bota dos homens, você viu a bota? Viu, aqui, ó. Vamos mostrar aqui as botas. Essa aqui é produto do Reizinho, nosso grande amigo Reizinho. Quem quiser entrar no site dele aí, ó. www.reizinho.com.br. E o Reizinho é de onde? Reizinho é lá perto de Caconde, Bitura. E Bitura. E eu fiquei Bitura sabendo que trata vocês bem toda vez que vão lá na casa do homem. Todo mundo, qualquer um que chega na casa dele, ele é dos nossos mesmo. Por isso que nós faz questão de falar dele pra todo mundo, porque ele acabou com nós. Sim. Um abraço pro Reizinho, como é que é da cidade? Só que ele anda conhecendo bem dinheiro já. Já tá rico já. Dinheiro já tem que A única coisa que tem é humildade, mas farta de dinheiro não farta, não. Vamos mandar um abraço então pro Reizinho. Alô, Reizinho, lá em Caconde? Não, em Bitura de Bitura, Minas. É, perto de Andradas e Poço Cabo. Ah, você já foi lá visitar ele de novo agora, nossa, recentemente? Vê se traz as botas novas ou não? É. Eu estive lá em Caldas fazendo show lá esse dia. Até foi eu e o João Bosco lá na casa do Reizinho, lá com as botas lá que aqui, a gente ia fazer ali, show no outro dia. Ali é João Bosco e Vinícius. César Menotti, Fabiano, João Carreira, Capataz, tudo vai na casa do cara e janta e almoça lá e comida boa ainda. E agora o Reizinho tem que mandar uma bota pro Carlos Pitt aqui, ó, a diferença da minha bota perto dos homens aqui, ó. Reizinho, Reizinho, vamos colaborar, hein, Reizinho. Trazer umas botas pro Carlos Pitt fazer comercial, ok? Vamos, apaixonado. Eu sei que o show de vocês é muito agitado, muito pra cima, vocês conversam, muito falam, muita besteira também. Não, besteira nós paramos de falar agora. Ah, tô brincando. Falou muita besteira, quer dizer que... proibiu. É, vocês brincam bastante, né, com o show de vocês. Faz até trenzinho no meio da galera. Como é que é? Trenzinho? Baile funk agora? É. Você faz até o Parpá no show de vocês. A Parpá. E quem é essa autoria dessa música, Parpá? Mas, na verdade, eu acho que é um... José Vitor tá aqui, né? É isso? Não é. É, sei não. Tá aqui. Aqui, inclusive, o DVD aqui, ó. Tá aqui o DVD e o CD. Esse aqui, como foi gravado aonde, esse DVD aqui? Foi gravado na nossa cidade, Caconde. Ah, esse foi gravado lá, né? E o próximo vai ser gravado aonde? Poços de Caldas, nós estamos pensando em gravar em Poços de Caldas. Ainda não está definido. É que é a cidade que está mais votada lá no Twitter, lá que a galera... Ah, sabe... o pessoal está escolhendo, está interativo. Tem os lugares que a gente escolheu lá, que é o lugar que nós somos mais famosos também, né? Porque nós vamos gravar no lugar que a gente conhece, Mas vai montar uma estrutura, tem que ser pensado também, tá? Corretivo. Com certeza, né? Tem que ser. Aqui em São Paulo também a gente tá querendo, mas é que a gente faz muita coisa pro interior, pra nossa região lá, e pra eles virem pra cá, que a gente tem fã mesmo lá, sabe? E até sacanagem fazer aqui, e pra eles virem de lá. É mais fácil o pessoal daqui ir pra lá do que o pessoal do interior vir pra cá. Não, eu entendo, claro, com toda certeza. Então vamos repetir aqui o site. Aliás, a gente não falou o site, vamos falar aqui pela primeira vez o site. Pra quem quer, de repente, botar ainda lá pra conferir o trabalho de vocês, enfim, redes sociais também, vocês estão doidos. Como é que faz? Qual que é o site? www.caiocesarediego.com.br. Você viu que tá passando aqui no VT aqui embaixo, né? Eu tô vendo. O Léo Júnior, ficou procurando, mas pô, o que, que é isso aqui, né? Não, eu tô vendo, eu nem sei de cabeça, que eu fiquei lendo aqui embaixo, passando, e eu vi www. Ele tá passando aqui embaixo, viu? Pra você que tá acompanhando, olha aqui, não é difícil de encontrar vocês, né? Não, assim, fique à vontade pra mandar um abraço pro público de vocês. Mas já acabou, velho? É, gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Foi mesmo cheirinho de janta, já, ó. É de acabar mesmo. Ele prometeu janta, mas você vai pagar, né? Eu vou lá na casa do Reizinho. É isso aí. Gente, obrigado. Um grande abraço a todo o pessoal aí da produção, que recebeu a gente com todo carinho aí. Abraço aos nossos amigos Léo e Júnior aí. Sucesso. Você viu? Um fã de olá em casa! É, ficar até o final da gravação acompanhando vocês aqui, ó, tá vendo? Nosso grande amigo. Carlão, obrigado de coração. Um abraço a todo mundo. Mais uma vez, deixar o convite pra galera entrar no site www.caiocesarediego.com.br. Foto desses dois palhaços aqui pra você baixar. Obrigado, moçada. Seja bem-vindo. E fecha cantando pra nós aqui. Bora! Obrigado, Caiocesarediego! Se joga fora, aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você. Pega, usa e joga fora. Pode, eu não vou implorar, vou parar de sofrer. Pra fora, me iludiu, me usou e foi embora. Você não teve dó de mim quando pedi pra não me deixar. Foi pegando tudo que era seu e me vendo chorar. Mas eu vou dar a volta por cima, eu juro que vou te esquecer. Seja hoje, amanhã, depois vou parar de sofrer. Pega, usa e joga fora. Você me mostrou que eu sou pra você. Pega, usa e joga fora. Pode. pra fora. Me iludiu, me usou e foi embora. Você não teve dó de mim quando pedi pra não me deixar. Foi pegando tudo que era seu e me fez chorar. Mas eu vou dar a volta por cima, eu juro que vou te esquecer. Seja hoje, amanhã ou depois vou parar de sofrer. Pega, use e joga fora. Aos pouquinhos você me mostrou que eu sou pra você. Pega, use e joga fora. Pode ir, eu não vou implorar, vou parar de sofrer. Carlos Pitty, enviando sucesso. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 9h30 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par rubricas diversas, música portuguesa e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 10h30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Seguindo, um abraço, um abração bem grande a você que tá aí ouvindo o nosso programa. Ó, aumente o volume aí, aumente o volume. Você que gosta de fofoca, de novidade, das notícias do mundo artístico, tá chegando a Miroca. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Paraguai e Portugal. É, saudade de Portugal. Nesta semana começou o Ano do Brasil em Portugal oficialmente, com uma programação que vai até junho de 2013. É o Brasil fazendo uma invasão cultural em Portugal. Será uma maratona de eventos de literatura, pintura, arquitetura, teatro, música, dança e até gastronomia. A Praça do Rossio, em Lisboa, é um dos principais palcos de eventos gratuitos. É a oportunidade para conseguirmos ver que cada um pode oferecer do melhor que tem. Já tiveram shows de Ney Matogrosso, Martinho da Vila, Zé Ricardo e do cantor português Paulo Gonzo. Também acontece em Oeiras, pertinho de Lisboa, o Brazilian Day, com a apresentação de Ana Maria Braga e de muitas atrações, entre elas Paula Fernandes. E por falar nela, já há algumas semanas tem rolado na justiça o pedido de Paula Fernandes de poder controlar a própria carreira, independente do escritório que a representa. Agora saiu a decisão judicial e ela perdeu. Vou tentar explicar o que houve. A Talisman Music é um escritório que administra as carreiras de vários artistas, entre eles Eduardo Costa, Cristiano Araújo, Leonardo, que é um dos sócios, e Paula Fernandes, que é contratada desde novembro de 2008. A Paula alegava que o seu contrato terminaria agora, em novembro deste ano. E como tudo é agendado com muita antecedência, ela já queria tomar pé nos seus próprios compromissos. A Talisman, no entanto, afirma que o contrato dela tem validade até fevereiro de 2014 e, portanto, continua no controle dos compromissos artísticos de Paula. Tanto a assessoria de Paula como do escritório afirmam que não há conflito nenhum entre o Leonardo e a Paula, apenas profissional. Então tá. E eu noticiei semana passada a possibilidade da dupla Rick Renner retomar a parceria quase 2 anos após terem anunciado o final da dupla. Pois é, realmente voltaram e já estão em estúdio produzindo o novo CD, que vai se chamar Inacreditável, o Poder do Amor. Rick disse que o retorno se deve a uma forte campanha dos fãs pela internet e também a uma proposta muito interessante. A exemplo de Edson e Hudson, que em carreira solo não tiveram o mesmo faturamento nem sucesso que em dupla, Rick Renner estão de volta. Os fãs agradecem. E Jorge e Matheus gravaram nesta semana, em Londres, na Inglaterra, o 4º DVD em 7 anos de carreira. É o primeiro DVD de um artista sertanejo gravado na Europa. Jorge e Matheus subiram ao palco para um repertório de 32 músicas. Cerca de 3 mil pessoas estiveram presentes, os quais 200 convidados foram levados aqui do Brasil, entre eles contratantes, radialistas e amigos da dupla. A maior parte do público era formada por brasileiros que vivem em Londres e em outras cidades da Europa. A dupla abriu o DVD cantando Amo Noite e Dia, o maior sucesso deles. Os pontos altos da apresentação ficaram por conta das canções mais antigas, como Pode Chorar, o primeiro sucesso da dupla. E como sempre, eu quero convidar vocês para assistirem aos vídeos de entrevistas, clipes e shows no www.tvcp1.com e para acompanharem a carreira de nosso apresentador, o cantor Carlos Pitt, no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza! Agora a gente traz para você as músicas que eu componho e eles gravam. Essa é uma música de autoria minha, em parceria com o Alessander. Quem gravou foi essa dupla aqui, ó, de Minas Gerais, Johnny Marcos e Maurinho, Vagalume. A sua falta, a saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, o anjo na escuridão querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração querendo te encontrar. Na, na, na. Estrela no céu que eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, o anjo na escuridão querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração querendo te encontrar. Na, na, na. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, o anjo na escuridão querendo te guiar.